street, city, louca, tão frenético. Percorrendo o chão sem piche, a serviço do melhor médico. É pelo pobre, é pelo corre de um mundo menos cético. Poeta de toca lá, com os money pá, tô cheio de crédito. Tô na porta da goma, batendo nos grave da nave do Zika. Com as ideias comendo a mente, toma que faz me ressuscitar. A palavra comove, só love é rica. Que abre as pernas, mas resolve depois, passa a rica. Fica a dica, não complica, sou rua, sou reino. Portador de boas novas, clica a milhão sem freio. Tô no meio do função, mas não sou loucão, é obra. Na missão do mestrão que nasceu da mulher pra pisar na cabeça da cobra. Baseado na palavra de cava no peito e sobra. Não cabe dentro, transporta pra um pelotão, pra uma tropa. Solta os parça do mundão, traz pro nosso lado e pã. Vamos lá onde não chega os pastor nem as irmãs. Da rua em rito, atrito de pensamento. Quadro, grito do gueto, será sempre sofrimento. É forte ver as tia de coque, dá um toque pros leque. Merece croque, boa sorte, brinca com pote de beck. Revolta não solta, Reino Unido sem volta. Fecha a cara sem marra, tipo Joaquim Barbosa. Salve, meu nome é Bird, claro que me assemelho. Amanhã vai ser maior, eu tô na rua pelo reino, viu? Djibouti é forte com a Bíblia na mão. A gangue pesada com Deus, tamo fechadão. Independente de barreiras e ações, vem mais que palavras atingindo os corações. Com a palavra não fico surdo, não. Pelo reino não mudo, eu faço o que deve ser feito. Eu creio, tamo junto ao cubo. Passando pelo vale da sombra da morte, não tem medo que vem pela frente. Pois ele me tirou do lamaçal e nem se importou que eu fiz anteriormente, entende? Sou a rua, sou servo que tá sorrindo. Sou a carta de Lutero pro clero que tá mentindo. Sou o direto de ali, sou a paz que pede as farques. O discurso de Gandhi, a coragem de Rosa Parks. As ruas do Paraná, salve. Galeria Jaazê, para São Sanofi. Os guetos de SP, sem Meme, sem Aue, sem tremer. Só pra postar saber que a cruz foi por você. Ok, completo o tanque até a borda e vem. O assunto é pelo conjunto, um pelo outro, amém. Guardião das ruas onde ronda as barca. Guardião do reino, tipo Noé e a arca. Paulo e as cartas, se tem reparta, treta parte. Vem que a mesa é farta. O pai é nosso, então não se matem. São irmãos, então se abracem. Como você eu valho, sou feito de gente, sou falho. Espalho o grave e o agudo, com meus rap eu prato enxugo. Os vencidos serão vencedores, quem diz é o vulgo. Eu mesmo então divulgo. Pai, filho, espírito é o cubo. E aí família, é por você, então é por ele em qualquer rolê. Ei, não importa de onde vem, mas quando for, amém. O faminto dando pão, não deixar na mão. Mó faz o esquema, porque fé é ação, dedicação, mesmo fé pequena. Espírito forte tá tendo, vai vendo, oração é treino. Pelos patrícios, pela família, pela rua e pelo rei. Eu tô na rua, mano, eu tô no meio termo. Quem é da rua sabe o que eu tô dizendo. Minha cultura não é daqui, mas é do reino. Por isso eu me mantenho em movimento em qualquer lugar que eu for. Sua palavra vai me levar, consciente desse amor que hoje me faz voar. O céu não é o limite pra quem vive a sonhar. E o mundo é mais do que um filme assistido lá do sofá. Eu trago vida em cada flow pra fazer ressuscitar quem um dia parou de viver e acreditar. Pode ir pra varrinha distópico, cruel, tipo os livros do Jorge Orwell. O sistema nos agride, mas acredite no revide que vem do céu. Traga luz no meio dessa guerra, é o efeito do sal nessa terra. Eu fui chamado, convocado, enviado por aquele que não erra. Na missão de levar mudança, boas novas, esperança. Pra quem estava perdido, olhou pra Cristo, encontrou o abrigo. Todo dia na rua é um treino, só consegue quem olha pro reino. A base é Deus, é meu escudo, ele é um só, ao mesmo tempo é o cubo. Tony era pai de família, e eram quatro suas cria. E era pro trampo que ia, quando o sistema brecou. Mais uma alma no stop, mais lenha pro hip hop. Rap é paloque, avisa o choque que o reino chegou. Organizado e com plano, politizado e causando. Focado em não passar pano pro tal do governador. E se abre o olho, pastor, que nós já ganha o seu lado. Cê mete o louco, só que louco eu já sou. Cuidado.